Posso-vos dizer que, por exemplo, no mês de janeiro estavam 1.038 pessoas, estavam 1.038 pessoas inscritas no gabinete de inserção profissional e neste momento estão 710. E dizer-vos que do mês de agosto para cá tem sido, mês após mês, quedas sucessivas ao nível da diminuição do número de inscritos no gabinete de inserção profissional. Portanto, são indicadores que o desemprego está a rondar. Andámos muito tempo acima dos 1.000 desempregados. Hoje, inscritos no GIP estão 710.